Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera. Madurinha, filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr. Bom dia, amigos ouvintes, cá estou de novo com vocês para assim animar esta manhã, passar o melhor da música portuguesa e nem só, uns dadinhos de conversa. E hoje, sim senhora, vamos fazer a promo, vamos fazer aquela promoção daquele nosso baile. Claro que 2 a 8, se Deus quiser, lá estaremos então para festejar o primeiro desta década da pandemia que nos pôs em casa. Com muita precaução, claro, que temos que continuar, mas já que continuar, temos que viver, não é? Então, sábado próximo, teremos então o nosso baile de revolta, de volta e de aniversário. Porque, claro, sim senhora, temos que dar os parabéns à nossa rádio, a esta lindíssima associação, e por isso, de vez em quando, que bem que faz de lhe cantar os parabéns. Espero que estejamos todos juntos. Eu, com mais desejo, é que estejamos todos presentes para então festejar este aniversário. Mas para festejar este aniversário nunca estamos sozinhos. Claro que não. Nós, vós, o público, os ouvintes, os animadores, esta grande família da rádio. Os benévolos, claro, que vocês são muitíssimo importantes, mas também aquele mundo da música é importante, claro que é. Então, com o Nelson Costa, claro que sim, o nosso cantor, o Grupo Enigma, que estará então connosco para animar o bailinho, e depois os Minhotos e a Ronda Minhota, que vão, os Minhotos da Chapelle e a Ronda Minhota, que vão então dar o início àquela rusgalhada, sim senhora. Aqueles do norte têm que ensinar os do centro, os do sul, os de trás, os montes, a eles todos. Claro que sim, toda a gente em pista, e uma rosgalhada entre nós. Prazer, prazer meu, mas também para dar-vos aquela alegria no coração que faltou ultimamente. Vamos à música e daqui um bocadinho, como eu estava a dizer, dois dedinhos de conversa com eles, claro que sim, com os Enigma, os da Ronda, os Minhotos e o Nelson, claro, de Portugal, o Nelson, mas também estará presente nesta entrevista para explicar um bocadinho o que vai ser, o que é que se vai passar 2 a 8. Música? Claro que sim. Mulher alentejana, somos lindas, maravilhosas, que seja alentejana, que seja do norte, que seja de onde ela for. Música, estamos aqui para isso. Até já. Adoro a mulher alentejana. Adoro a mulher alentejana. Os teus conselhos.

faz um sinal. Vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar e está a tocar o que nos uniu. Passo pelo Chiado, história em todo o lado que tremeu. Um dia, meu amado, agora passado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. Esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no mirador das portas do sol, nós surgiu. Canto agora em Sintra e mesmo que minta, deixei que esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa, estás fora, um antes no agora, em postal. Diz, não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Uno, dos, tres, let's go! Não desesperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura. Dança comigo. Dança comigo, mãos pra cima. Dança comigo, dança comigo.

Madeira. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que arrebenta a festa e aumenta a fogueira. E assim se arrebenta a festa e vamos arrebentá-la noutro dia, que vai ser sábado que vem, na sala de Montição. Grandiosa festa, claro que sim, com o nosso grande artista Nelson Costa, mas também o Enigma. Enigma, vão estar presentes então para dar o pezinho de dança? Claro que sim, todos estamos à espera disso. E hoje eles aqui estão para nos apresentar um pouco o grupo, mas também um pouco do espetáculo, saber um pouco mais do que se vai passar nesse dia. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nuno, bom dia, Fátima. Eu muito obrigada por vocês estarem cá presentes hoje, falar um pouquinho do vosso grupo, mas também apresentar esta nossa festa, que é tempo de voltarmos ao palco. É verdade. E a quem o digo, não é? É verdade. E obrigada já à rádio por o convite. Se quiserem falar tanto em francês ou em português, é vocês me dizerem. Eu tenho o hábito de falar em português, mas não há problema nenhum. Também podemos falar em francês se sentem mais à vontade. Está bem. Ele vai falar mais em português e eu vou falar não, em francês. Eu vou falar mais em português. Prefiro mais em português do que em francês. Muito bem. Então falem-nos um pouco mais para apresentar-nos ao nosso auditório. Bem, sabemos que vocês já são bem conhecidos aqui na nossa região. Os palcos não faltam, não é assim? Mas o nosso auditório também precisa de saber quem vocês são e quem são os Enigma. Vou deixar aqui o responsável do grupo explicar um bocadinho. Opa, Nuno. Vamos, fala. Muito bom dia para já aqui aos auditores aqui da Rádio Arco-Íris. Também muito obrigado aqui a vocês de nos terem convidado aqui a esta entrevista. Já faz muito tempo que uma pessoa não vem aqui e para já queria agradecer a vocês pelo convite. Banda Enigma é uma banda que foi criada aqui nesta região de Orleans. Já vai fazer este ano 8 anos já. E parabéns. Obrigado. E pronto, é uma banda que foi, vamos dizer, feita por a minha esposa e mim, e eu, não é? Pelo amor à música, pelo amor às nossas tradições portuguesas, que uma pessoa não se pode esquecer disso. E pronto, uma pessoa quis montar uma banda por isso, por paixão à música, e foi o que aconteceu. E graças a Deus, dia de hoje andamos por aí fora, nos palcos aí da França. Pela França, não vou dizer França toda, vá, mas quase. Um objetivo. Sim, mas se não for, não faz mal, logo como a pessoa possa... Pouco a pouco. Sim, logo como a pessoa possa partilhar, vamos dizer, a nossa paixão da música pelas festas portuguesas, as associações portuguesas, é o principal, vamos dizer isso. Muito bem. O grupo Enigma nasceu de um amor de entre vocês os dois. Há muitas pessoas que têm o bebê, como vocês. Tenho o bebê, e depois tenho o bebê da música, que é mais, também um bebê muito importante, porque é aquele carinho que vocês têm, aquela paixão pela música, fez que o vosso amor unido nasceu Enigma. E muito bem, e muitos parabéns e muito sucesso para que vocês subam muitas vezes ao palco, apesar desta pandemia hoje nos travar e nos impedir de subir muitas mais vezes ao palco. Como é este, sem divulgar tudo, porque não podemos dizer tudo, mas como se passa a banda Enigma quando estão em palco e tudo isso, como é que se passa? Vou ser eu agora. Não sei se vou falar mais em francês, que é mais fácil para mim. Anda lá, como queiras. Bah, en fin de compte, je parle en français, donc déjà bonjour à tout le monde hein, qui est en train de nous écouter. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, on ne dirait pas comme ça, on croirait qu'on arrive sur scène et que c'est voilà, comme ça, on chante sans. Voilà. Donc, non, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Il y a une, beaucoup d'investissements, des gens qui s'investissent énormément. Après, voilà, ça se passe, il y a une bonne ambiance. C'est surtout ça qui compte. Parce qu'il y a un moment aussi où, justement, c'est pas notre travail, c'est notre passion. Donc il faut bien comprendre la chose, c'est qu'on fait ça le plus professionnellement possible pour les associations. Mais on fait ça aussi par passion. Et donc on est là pour passer un très bon moment, que ce soit le public avec nous. Et nous avec le public, parce que sans lui on est rien, et voilà. Donc on fait de notre mieux, on fera toujours de notre mieux, on essaye de faire notre possible pour que tout le monde soit content, que tout le monde danse. Alors c'est vrai qu'il y a eu un début très compliqué, parce que c'est vrai que savoir comment vont prendre les gens, comment vont prendre un nouveau groupe, comment vont... tout ça, ça a été très très compliqué à mettre en place. Et bravo à vous, hein, parce que c'est pas anodin, parce que vous l'avez créé de votre, de vos propres mains et de de votre propre initiative, sans avoir le coach ou autre. Vous êtes devenu le coach, les chanteurs, les musiciens. Voilà, vous avez tout créé de rien, on va dire, hein, d'une passion. On est parti de rien, hein, parce que je parle là vraiment, on n'y connaissait vraiment rien au niveau de la musique. On avait, voilà, je chantais, je voilà, de temps en temps, mais c'était. Et puis une passion qui vient de loin. Enfin, personnellement, oui, on se connaît. Avec les parents aussi, voilà, on se connaît depuis quelques années, et au Kevin, la guitare, faisait on partait tout vite dans tout tempo. Exactement. Et après, voilà, j'ai mon mari qui a justement pas pris les choses en main. Je pensais pas, et puis il a pris les choses en main, et on est parti de rien, sans un câble, sans rien, et on a monté tout ça. Ça a mis beaucoup de temps. Beaucoup de pression, beaucoup de choses à voir, et après, je pense qu'on est fiers, ouais, on est quand même. Faux. Voilà, on est fiers de ce qu'on a. Alors, c'est vrai que la pandémie a fait que ça nous a bloqué pendant plus d'un an et demi, mais ça a bloqué tout le monde, ça a bloqué pas que moi, et pas que Groupe Enigma. On est très contents de revenir, et on va donner de notre mieux pour tout simplement vivre, parce que je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Et... Tout à fait. Voilà. De quoi et comment est composé ce groupe? Il y a qui sur scène? Ils sont quand? C'est qui? Alors, je vais venir en français maintenant. Parce que c'est ça, c'est la culture, c'est tout un mélange. Je sais qu'il y en a, il y a des musiciens qui nous écoutent, donc je vais parler en français. Groupe Enigma, c'est composé de trois personnes au niveau technique, c'est-à-dire moi, avec un technicien de son et un technicien, on va dire, qui nous aide à tout ce qui est montage, démontage. Et sinon, après, voilà, au niveau partie musicale, vous avez, je pense que je peux divulguer les prénoms, non? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Avec plaisir. Comme ça, on saura qui est qui le samedi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir crier. Donc, à la basse, il y a notre ami Sanka. Je te fais un grand bonjour à toi et à ta petite femme. Et au niveau de la batterie, il y a Flavio, tout le monde un petit peu connaît ici dans la région d'Orléans. Tout à fait. Au niveau du clavier, il y a notre ami Carlos. Voilà, dans ce calme les touches, on va dire comme ça. Au niveau de la guitare, il y a Nico. Voilà, Nico aussi qui est là avec nous maintenant depuis 3 ans déjà. Sans oublier Carlos, sans oublier Sanka et Flavio, bien sûr. Après, au niveau partie chant, y a ma femme Fatih qui est là dans la partie chant, et puis sans oublier notre ami Christophe aussi, qui est avec nous depuis déjà pas mal de temps, donc voilà. Et sans oublier, cette année, on a aussi le plaisir de retrouver, on va dire, les danseuses, parce qu'on a des danseuses aussi. Voilà, on a 4-5 danseuses. 4-5 danseuses. C'est un petit groupe, on va dire, de 5-6 danseuses, où à chaque prestation, il y en a deux qui viennent, des fois c'en est deux autres, et ainsi de suite. Donc voilà, font partie de Groupe Enigma. Donc déjà, je fais aussi un petit coucou à Virginia, Noélie, Yannini. Et c'est vrai que les autres, je connais pas trop leurs prénoms, parce que des fois on les voit pas, donc on les voit une ou deux fois dans l'année. Mais déjà, voilà, je tiens à remercier ce petit groupe de danseuses qui était avec nous il y a 2-3 ans. Elles ont été avec nous pendant 2-3 ans, elles ont arrêté. Voilà, après pour question privée. Donc après, sont venues avec nous cette année. Et c'est un grand plaisir. Et déjà, on les retrouvera avec nous le samedi prochain. Sans oublier, c'est le cadeau de Enigma à Radio Arc-en-Ciel et qu'on tient beaucoup à remercier ce geste et ce cadeau que vous nous offrez et que c'est super sympa de retrouver tout ce petit monde sur scène. Et si je ne me trompe pas, Fatih, était aussi l'une de tes passions, la danse, et de les voir danser, oui, à tes côtés. Je pense que ça doit être une plus-value effectivement pour votre groupe, et c'est ce qui fait ce charme aussi de remplir cette scène. C'est vrai qu'on a essayé toujours notre façon de voir les groupes, c'était vraiment quand on va au Portugal, on voit les groupes au Portugal, c'était ça. C'est un show. C'était des shows. Donc c'est vrai que visuellement, c'était vraiment quelque chose que nous, on voulait retransmettre ici en France à toute la communauté portugaise et française et tout ça. Hein. On est apprécié par tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a vraiment voulu donner cette comme si on était num bailarico português au mês de agosto, numa festa portuguesa. C'est ça vraiment qu'on voulait transmettre. C'est ça qu'on a envie de retrouver avec exactement. Vous nous donnez ce manque de esta saudade que nós temos. Voilà. Et grâce à vocês que acalma un peu plus. Voilà, et on essaye de faire un peu au niveau répertoire tout ce qui peut être fait. Voilà, on essaye de faire un petit peu tout. Vous avez bien raison. Pour que les gens puissent se retrouver sur une musique, peut-être une seule, mais vont se retrouver sur une musique qu'ils aiment, que ce soit du traditionnel portugais ou que ce soit du folklore ou que ce soit voilà, notre répertoire est assez. Justamente, eu sou muito curiosa e gosto de saber coisas. Qual seria aquela música que hoje define realmente aquela vossa paixão pelo vosso grupo, mas que representa realmente Enigma? Haverá uma, muitas, se calhar? Há muitas, porque eu acho que toda a gente tem gostos diferentes e toda a gente, pronto, para mim, o Grupo Enigma não é só um grupo. Eu também queria, agora vou falar em português, porque eu sei que há uma senhora que está a ouvir, duas até. O Grupo Enigma apaixonou-se também por certas pessoas e... essas pessoas, como é que dizer, estão sempre atrás, enfin, comment expliquer, c'est des fans. Oui, on va dire ça. C'est deux personnes en fin de compte qui ont commencé à nous suivre, on va dire depuis. Os seguidores. Voilà, et c'est vrai que c'est des choses qui nous touchent beaucoup, donc. Donc voilà, il y a Gina, je vais dire, hein, Gina qui m'a demandé il y a 4 ans de si elle pouvait ouvrir une page Facebook. Justement, on y venait. Fan groupe Enigma, donc Enigma. Donc voilà, je lui dis écoute, oui, avec grand plaisir. Mais c'est bon ça d'avoir quelqu'un qui puisse justement, c'est magnifique parce que justement ça aide parce que. Souvent, on n'a pas le temps, hein, faut être honnête. C'est bien vous que beaucoup de gens, on n'a pas le temps. Et effectivement, on a cette personne qui puisse gérer une page. C'est encore mieux et c'est très bien. C'est très bien. Et justement, indiquez-nous cette page de fans qu'on peut retrouver du groupe. Alors. Oui, c'est fan groupe Enigma. Ouais, fan groupe. Par contre, voilà, comme c'est pas moi qui gère ça, c'est une page de fan groupe Enigma privée. Très bien. Donc, qu'on peut s'adresser et puis que la personne voilà. Effectivement gère et autogère les arrivées des personnes. Voilà. Et puis donc voilà, en revenant, parce que j'ai fait une petite parenthèse justement. Donc du coup, en revenant par rapport aux musiques, oui, moi, celle qui me parle le plus et qui me parlera, je pense, tout le temps, et je pense que c'est un morceau qu'on gardera, c'est un morceau d'Amour et Lettres, de Juntos Somos Mais Fortes, parce que voilà, justement, je pense que voilà, ça caractérise vraiment, vraiment ce qu'on est, et c'est que sans les uns les autres, on n'est rien, donc Juntos Somos Mais Fortes, et c'est vraiment le morceau qui nous parle, qui me parle aussi pour ces gens-là, parce que Groupe Enigma, comme j'ai dit, quand on a eu le temps, l'opportunité de faire nos balles, c'était toujours aussi pour une cause, soit pour des enfants handicapés, soit pour des enfants qui ont des problèmes, ou des personnes qui ont des cancers, ou des problèmes. Donc voilà, Groupe Enigma, c'est aussi ça. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur apporter d'un peu de joie à ces gens-là qui, des fois, ne peuvent pas venir à un bal ou ne peuvent pas danser ou ne peuvent pas... Donc, au moins, leur apporter, avec la musique, un petit peu de bonheur, quoi. Donc, on prend beaucoup de on prend beaucoup de nouvelles de justement du petit Nayako qui était, oui, qu'on a fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà, du petit Nayako qui aujourd'hui remarche, voilà, enfin on les suit, on est toujours avec eux. Mais on dit souvent que la radio, la musique, la radio, les oui, groupes, tout ça, on aide à une thérapie impossible, c'est médicale, ça. Mais moi je le dis tout le temps, c'est ne vous enfermez pas chez vous, et je prends tes paroles, je fais tes paroles les miennes, et c'est vrai que peut-être que la pandémie nous a fait voir, oui, on avait des œillères et on allait que dans un sens et on ne voyait pas certaines choses, et qu'aujourd'hui la pandémie nous a fait peut-être dire bah tiens, regarde un petit peu plus près de ton bout de ton nez, ou regarde plus loin, et la pandémie a eu du très mauvais, mais peut avoir du bon, ne serait-ce que l'amitié, la transparence, le savoir-vivre qu'on n'avait pas, oui, qu'on avait un petit peu oublié. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on essaie de retrouver le après. Exactement, l'humain, quoi, tout simplement. Je pense que tout c'est vraiment la chose qui manquait beaucoup, je crois. Et qu'on ne se rendait pas compte. Voilà. C'était à côté de nous. Exactement. Sauf que, voilà, on était tellement pris aussi dans notre vie train-train, voilà, qui partait à fond. Font la caisse, donc du coup, non, on essaie de faire, voilà, d'essayer de... En tout cas, on donnera toujours de notre mieux, et voilà. Très bien. En tout cas, bah, on va se donner rendez-vous au 6, mais avant le 6, vous avez donc vos pages Facebook et autres que vous pouvez nous laisser pour que nos auditeurs puissent aller vous rencontrer, pourquoi pas avant, et regarder un petit peu tout ce qui se passe, comment écouter, comment vous rencontrer, ou d'autres associations qui souhaitent prendre contact avec vous. Laissez-nous quelques contacts. Vas-y. Je les ai perdus. Bah non, c'est le groupe Enigma oui. Allez, monsieur, au boulot. Enfin, je vais pas dire mon Facebook à moi. Non, Enigma. Parce que voilà, sinon oui, il y a page groupe Enigma, tout simplement. Donc que vous pouvez retrouver sur Facebook, et qui est déjà suivi plus de 4000 personnes, je pense. Je sais pas, je regarde pas ça, mais sinon après oui, il y a une page fan groupe Enigma. C'est une page privée, donc c'est vrai que je n'y ai accès à rien du tout. Donc c'est pas moi qui envoie des invitations, c'est pas moi qui gère cela. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de laisser ce contact de fan groupe Enigma. Sinon voilà, à tous les auditeurs, à tous les amis, à toutes les personnes qui veulent voir des vidéos, des photos, toutes ces choses-là, voilà, allez sur Facebook, vous tapez tout simplement groupe Enigma, et vous allez nous retrouver, voilà. Facilement. Vous allez nous retrouver avec le E. Ah oui, il y a un E. Alors oui, un E qui se lève, qui est content. Il a plusieurs aspects. Ce E, il est magnifique. Bah, ce E, voilà, il a été vraiment fait. C'est vraiment le logo Enigma. Il a vraiment été fait pour Enigma. Donc, on est fiers aussi de notre logo. Ah ben bien sûr. Et puis il y a aussi sur Instagram. Vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, ouais, groupe Enigma. Très bien. Voilà. On se dit au 6 ? Au 6, voilà, venez, ouais, nombreux. En tout cas, voilà, oui, on essaiera de avec toutes nos musiques, d'essayer de tous vous faire danser, parce que je crois qu'on en manque de ça. On en a de besoin. De danser, de chanter, de rigoler, de vivre simplement. Voilà, je pense que c'est vraiment les mots. Voilà, venez très nombreux, ce sera une très très belle fête. Moi, je tenais à vous remercier de nous avoir encore. Voilà, merci à la radio aussi. Invité pour ce bal, et puis pour cette interview ce matin. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, remercier aussi toutes les personnes qui nous suivent, toutes les associations qui nous suivent, qui nous invitent, et un grand coucou à toute l'équipe groupe Enigma, on va dire. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin, donc un grand merci à eux, sans oublier aussi toutes les personnes qui ont fait partie avant de ce groupe, car ça, c'est aussi grâce à eux que jour d'aujourd'hui on en est là, hein. Donc c'est pas que Fatih et moi, donc ça c'est très important aussi. Et voilà, si je voudrais juste dire à toute la communauté portugaise d'Orléans, et aussi bien aux alentours, car je sais qu'aux alentours aussi ils savent que samedi prochain il y a un bal, voilà, qu'on se dise venham e tragam um amigo, tout simplement. Muito obrigada.

Olá, muito bom dia, Ruben. Bom dia. Posso tirar a máscara? Opa, assim vai ser mais fácil. Muito bom dia, Ruben. Muito obrigada por estarmos aqui presente esta manhã, então, para promover aquele nosso momento importante que vamos dar àquela festa do 6 de novembro, onde vocês vão estar presentes. Sim, onde vamos estar presentes pelo convite da Rádio Arc-en-Ciel. Desde já, o nosso muito obrigado em nome da Associação de Folclore Os Minhotos. Vamos então inserir o nosso espetáculo com a Ronda Minhota, com a iniciativa de participarmos na abertura das Rusgas e com que o nosso grupo folclórico vai participar então em fazer a sua apresentação. Muito bem. É assim, vamos aqui explicar um bocadinho. A Rusgas é uma parte de... aquela parte da brincadeira da parte folclórica. Não há um trajo que esteja presente, só quem quiser, claro, quem quiser traz o seu trajo, mas em geral é sem trajo e vocês vêm então para fazer a festa. Sim, a rusga, o simbólico das rusgas é um simbólico em que as pessoas antigamente e que agora ainda usam em suas moradas, em seus locais de residência, a juntarem uma concertina, a juntarem duas ou três ou quatro pessoas, um grupo de pessoas, a cantarem, a dançarem, a fazerem momentos alegres da vida. Claro que sim, é o que nós vamos tentar fazer entre vocês e a Ronda Minhota. Vamos então juntar os dois grupos, não o completo, porque vocês são muitos, mas dar ali alguns elementos e a todos aqueles que quiserem entrar na roda e dançar com vocês. Sim, porque as rusgas é mesmo isso, as rusgas é a tocata, a cantar e a dançar, e depois as pessoas que estão nos arredores podem fazer a dança consoante ao tom e ao som da música. E é isso que é o mais importante. Os Minhotos de La Chapelle, pode-nos falar um pouco sobre vocês? Quem Sim, são? Somos, bom, o grupo folclórico Os Minhotos de La Chapelle, estamos inseridos na Chapelle. Somos um grupo de folclore que tem uma existência desde 2006. Inserimos a manterem as nossas tradições do nosso país, Portugal. Mantemos usufruir, mostrar à região francesa a cultura, a atividade portuguesa. Representamos nos nossos trajos, que é a zona, para mim, bonita de Portugal, o Alto Minho. Claro. O Alto Minho, a riqueza dos trajes, o luxo dos do vestir, do cantar, da alegria do povo que era antigamente e o que a gente tenta fazermos hoje em dia nestes tempos, transmitir a toda a população francesa as nossas tradições, a nossa cultura portuguesa. Muito bem, e é o que vamos tentar fazer sábado, estar lá presentes então para que vocês vejam um pouco do que é e se precisam realmente de entrar em contacto com o grupo para depois ir aos ensaios, porque não, entrar na vossa associação e tudo isso, com quem entrar em contacto e é que há uma rede social onde vocês estão representados para que as pessoas possam ir dar um olhadinha e entrar em contacto com vocês. Sim, temos o grupo Os Minhotos, tem um Facebook, também podemos ser, pronto, somos prestáveis no Facebook, é mensagem, se alguém pretender fazer parte do nosso grupo, as portas estão abertas, não é? Para recolher todas as pessoas que queiram fazer parte do mesmo grupo. Estamos inseridos na Chapelle, mas com a situação que estamos a ultrapassar, que estamos todos no mesmo barco, e com o Covid ainda não temos qualquer interferência para começarmos a atividade ainda na localização da Chapelle, derivado à circunstância do Covid. Mas em breve teremos a nossa atividade normal, se tudo se passar bem. É o que mais desejamos. E há de vir. Esse momento há de vir. Temos que acreditar e temos que levantar cabeça após isto tudo. Muito obrigada, Ruben. De nada, em nome do grupo dos Minhotos La Chapelle, é um prazer estar aqui hoje na rádio a transmitir um bocadinho a nossa atividade e o que a gente vamos participar nas rusgas então no próximo sábado, e esperamos encontrar com o máximo de pessoas e que estamos à espera destes momentos e estamos à espera deste motivo para que a gente também, que a gente agora já sabe o que é uma privacidade, e realmente nós não desejamos isto continuar. Queremos que o mundo seja como era, porque realmente nada paga a liberdade. Claro que não. É o que dizia há bocadinho com o Grupo Enigma. Demos-nos conta, talvez, a ver com esta pandemia, de que tínhamos algumas riquezas internas, que seja de amizade, que seja de cultura, que seja disso tudo. Demos-nos conta que finalmente precisamos uns dos outros, e é com todos que vamos conseguir. Ah, sim, e é com a força que a gente consegue. Claro que sim. Muito obrigada, então, e dá-me-nos encontro sábado. Como estava a dizer há bocadinho, houve uma senhora que vem te chamar para saber. É assim, na sala nada é obrigatório de a máscara, mas aquele que necessitar andar com a máscara, ao contrário, as distâncias devem de ser novamente, é assim, cada qual faz como entende, e devemos nos respeitar uns aos outros. E isto hoje temos que aprender a viver com isto, para podermos alcançar este objetivo de voltar a sair novamente. Temos que nos juntar uns aos outros para começarmos a viver estes eventos musicais com ou sem máscara. Trabalhamos todos os dias com a máscara. Eu pessoalmente trabalho 8 horas por dia de máscara. Digo sinceramente, nada me custa. Hoje estamos habituados e nada custa trabalhar. Dançar é um pouco mais complicado, não é assim? É, dançar um pouco mais mas complicado. Mas nós não vos pedimos para dançar juntinhos uns aos outros. Não, vocês dançar, na verdade até andamos com os braços no ar para poder dançar, então já há aquela distância do metro, não é? Por isso mesmo é que as rusgas são mesmo pretendentes para este, claro, mesmo para este embento de pandemia que a gente estamos a ultrapassar. Como a rusga praticamente não é quase a pessoa colada uma à outra. Claro, temos então os bracinhos no ar, o teu braço e o meu braço já dá 1 metro, não é? É isso. Claro. Então é só juntar-se a nós. Muito obrigada, então até sábado, com todo prazer, nos encontramos na sala de Montição. Muito obrigado, e foi um prazer estar aqui hoje consigo. Até breve então, até sábado. Um ótimo bom dia para todos que nos estão a escutar. Obrigada, Rubén. Obrigada. Até breve então. Ficamos então com a música e de seguida vamos ficar com um rancho, o rancho Macieira da Lixa, que muito nos segue e que está sempre ao nosso lado. E sim senhora, que dá um beijinho muito grande ao senhor Carvalho, que está do outro lado, aqui dos lados da Lixa, que está sempre à nossa escuta, e este rancho que estamos a ouvir por trás e que sempre está sempre a nos dar aquela força de subir ao palco. Obrigada a si. E aqui fica então, mais uma vez, o malhão do rancho Macieira da Lixa, que de breve encontramos também em Portugal, ou talvez um dia aqui, nunca se sabe. Não se esqueçam então, para sábado, damos-nos encontro na sala de Montição, para demarrar então e começar com as rusgas. Claro que sim.

imagem que ficou, desenho de um amor que não passou. És quem eu quero ver, quero ter, sempre que me dou. Uma tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou. A vida segue o vento, mas para sempre. Radio Arc-en-Ciel organise son bal anniversaire le samedi 6 novembre à partir de 20h30 à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Pour une partie de rouge-gueuche avec les groupes folkloriques Ronda Mignotte, Huge Mignotte de la Chapelle. Le groupe Enigma animera le bal jusqu'au petit matin. Puis Nelson Costa et ses danseuses, le grand de l'accordéon venu du Portugal. Pour une soirée comme on les aime. Joignez-nous le 6 novembre à Montition. Prix préférentiel pour nos adhérents, passe sanitaire obligatoire. Ei, dançai, meninas, dançai. Olá, muito bom dia, Nelson. Nelson, que está, nossa, escuta do outro lado, em Portugal, mas connosco. Olá, bom dia, Nelson. Exatamente. Bom dia, Cristina, e bom dia a todos os da rádio. Está tudo bem, obrigada. Está a nos ouvir bem? Sim, claro. Ótimo, muito bem. Olha, Nelson, duas palavrinhas aqui ao nosso auditório, então, para preparar a nossa festa para sábado 6, próximo, este próximo sábado, que estaremos juntos, então. Exatamente. Portanto, a primeira palavra é que espero que esteja uma sala cheia, porque eu já estou habituado a cantar em salas cheias, mas visto a festa que vai ser, penso que não haja dúvida que vamos ter um salão cheio. E depois, já não é a primeira vez que eu vou atuar para a Rádio Arc-en-Ciel, já tive o prazer de atuar há cerca de 4 anos, mais ou menos, numa festa ou num parque que vocês fizeram, me ajusta. Claro, que era o São João. Isso mesmo. E pronto, já levo ao coração de Orleães, tenho muitos amigos também em Orleães, tive os Minhotos do La Chapelle também, gente que já conheço muito bem, aliás, cantei com uma rapariga que era a Ritinha, que era desse lado também. E os da Ronda Minhota também, já os conheço muito bem, porque já estou a fazer atuar para eles. E desta vez vou atuar então para a minha querida amiga Cristina e para a sua equipa, com bastante prazer. Temos um espetáculo todo superadinho. Estamos contentes também da nossa parte, porque estamos a regressar aos poucos ao espetáculo, portanto isso é muito bom sinal. E pronto, eu estou muito confiante para a festa que vai ser no sábado, porque está lá uma banda que é uma festa que pronto, que é o Enigma, que também bem, está a convidar as pessoas a vir, a botarem um pezinho de alta, a botar um copinho de um coração, mas pronto, tenho boas expectativas para sábado. Claro que sim. Meter de lado esse Covid que nos deixe dançar, que nos deixe fazer a festa. Exatamente. Olha, muito obrigada, Nelson, não vamos ficar muito mais tempo, vou-te deixar trabalhar. Obrigado. E então... Queria também só relembrar, quem nos estiver a ouvir, que amanhã podem nos ver então eu, mais duas meninas que estão comigo no meu projeto, que é a Cláudia e a Joana. Vamos estar amanhã diretamente de Orém, no canal 4 da CBI. Quem nos quiser ver, vamos cantar dois temas que vão ser também cantados nessa grande festa que é sábado que vem, que é a Sacristia, portanto, para arrumar a Sacristia, e o Comer Aquilo. Quem ótimo. Quiser ver, portanto, amanhã, a partir das 14 horas portuguesas, estaremos na TVI. E da minha parte, obrigado, Cristina. Mais uma vez, um beijinho grande para ti e um abraço para todos os imigrantes que nos estão a ouvir. Igualmente, um abraço para ti e um muito obrigada e boa viagem até sábado. Obrigado. Beijinho, então, até sábado. E ficamos então com, claro, a nossa música, o nosso Nelson, que estava aqui connosco há bocadinho, mas agora ficamos com mais música com ele. Um muito obrigado ao Nelson, que estava cá connosco e que nos deu a conhecer um bocadinho a sua voz. Vocês já conhecem? Claro que sim. E agora o autocarro anda sempre com o Nelson Costa. Essas meninas de agora, essas que de agora são, apreciam os rapazes para depois passar a mão. Autocarro anda sempre, não deixe de buzinar. Essas mocinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda sempre, não deixe de buzinar. Essas mocinhas de agora estão sempre a andar. Conheci uma rapariga, pelo olhar não me engana. Ela queria passar comigo uma noite inteira na cama. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas que agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas que agora estão sempre a andar. Minha ideia não está má, minha ideia está singela. Passei uma noite maluca, deitado na cama com ela. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a namorar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a namorar. Essa moça é tão bonita, com ela ninguém desmaia. Ficou a gostar de mim quando levantava a saia. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Quando levantava a saia, estava com ela na cama. Quis me dizer o nome dela, chamava-se Liliana. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Autocarro anda cedo, não deixe de buzinar. Estas bolsinhas de agora estão sempre a andar. Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim. Quem vai dizer a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Um anjo vem me beijar e o seu amor. Sempre um anjo vem me beijar. Quando eu fico mal e a dor parece não ter final, olho pro céu e eu sei que as estrelas sempre vão. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Yeah, bébé, de m'arriver. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Encore le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage, de la route cherchée. Tes yeux réalisés que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Fermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe mixi. C'est bien de m'aller. Et tout ce que j'avais, même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je sais bien t'es mal et il est pour préserver ma vie à jamais. Si nous rouvrons ce qui est sur ce baiser salé. Seul déboussole et sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Peine, peine, peine. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je me suis bien t'es mal aimé. J'ai cumulé tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je me suis bien t'es mal aimé. Désormais ma vie à jamais. C'est le rouvre, on se quitte sur ce baiser salé. Jamais. Tu le sais bien, t'es mal aidé.

cantar. A música é um mistério, me fala sério, me faz gostar. A música é um mistério, nunca se sabe quem vai comprar. A música é um mistério, me fala sério, quem vai gostar. A música é um mistério, nunca se sabe quem vai comprar. Os novos têm a mania de fazer mais que os velhinhos. Os velhinhos me abraçam, as velhas dão-me beijinhos. Com esses beijinhos fico cheio de alegria. As velhas da minha terra saem à noite, dormem de dia. A música é um mistério, fala sério, e vai gostar. A música é um mistério, nunca se sabe quem vai comprar. A música é um mistério, fala sério, e vai gostar. A música é um mistério, nunca se sabe quem vai comprar. Beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Namoro sério, não estou aí com isso. Eu não quero saber de assumir compromisso. Eu quero é levar minha vida na folia, abraçando e beijando toda a noite, todo dia. É beijo que vai, é beijo que vem. Eu não quero compromisso com ninguém. É beijo que vai, é beijo que vem. Eu não quero compromisso com ninguém. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. É beijo que vai, é beijo que vem. Eu não quero compromisso com ninguém. É beijo que vai, é beijo que vem. Eu não quero compromisso com ninguém. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu não quero nem saber dessa vida louca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Eu quero é ficar, quero é beijar na boca. Thank you. desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, veo. Solo te veo, solo te deseo. Controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar.

descanso. Ela canta e dança só depois do estresse. Descansa, ela canta e dança só depois dos três. Olha a bombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Vemos de ir a Viana, mas desta vez não vamos até Viana, vamos simplesmente até à Ronda Minhoto. Olá, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Alô, alô. Alô, alô. E fiquei sem eles. Era bom demais. Vamos voltar, sim senhor. Éramos para ir a Viana, mas vamos até a Ronda Minhoto. Desta vez deu? Olá, muito deu. Bom dia. E deu. Olá, bom dia. E deu, sinceramente, e deu. Um muito bom dia, muito obrigada de estar connosco hoje, que não era possível estar presentes, claro, mas o telefone é a magia. Muito obrigada desde já. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. E então, vamos falar um pouquinho português ou francês, como quiser. Para mim é igual, ou as duas misturadas, vamos nos entender. E falar um pouquinho deste grupo folclórico, a Ronda Minhota, daqui de pertinho de nós, não é? Exatamente, exatamente. Ben, je vais parler français si ça ne dérange pas, parce que pour moi c'est plus pratique. Il n'y a pas de souci. Alors nous, on est une association qui existe depuis 1978. On a notre propre association qui est basée sur Saint-Jean-de-Braye, comme la plupart des gens le savent, puisqu'on est connu dans la région. On a un groupe de danseurs adultes et enfants, et on fait plusieurs spectacles dans la région et à l'extérieur. Très bien. Et donc un groupe qui est constitué de beaucoup de personnes. Exactement, oui, énormément, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe adulte et un groupe de petits qui sont les enfants. Eh bien super, c'est ça, ouais, c'est ça qui est merveilleux ça. Oui. Et donc ce groupe est constitué donc de danseurs, de chanteurs, de racontez-moi de un musiciens. Petit peu plus. Le groupe est constitué de danseurs, musiciens, chanteurs, choristes. On a aussi des personnes qui sont juste là pour présenter des costumes, qui nous permettent de sortir notre drapeau quand on fait des spectacles, ou même quand on fait le défilé de Jeanne d'Arc. On a pas mal de bénévoles qui veulent bien nous aider à sortir les costumes que nous, on a au siège de notre association. Qui est un défilé magnifique, hein, parce qu'on représente... Exactement. Vous représentez réellement quelle région du Portugal? Nous, on représente la région du Nord, qui est Viana do Castelo. Claro. Nos costumes sont essentiellement basés de là-bas, de tout ce qui est Viana. Viana, on a Arcos de Valdevez, Ponte da Barca também. Mais nous, c'est surtout Viana. Vianense, claro. Oui. Très bien. Et donc ce groupe, donc qui est basé donc pas très loin et qui est très connu ici à Orléans, et comme on disait tout à l'heure, qui a été créé il y a quelques années, beaucoup d'années en arrière, et qui aujourd'hui continue. Vous avez encore cette possibilité d'avoir encore les anciens qui sont présents, et que les anciens ont ramené leurs enfants, petits enfants sûrement. Oui, c'est ça. Alors des anciens, on en a plus beaucoup, puisque malheureusement, ils arrivent à un certain âge où forcément ils doivent arrêter. Mais on a des anciens qui sont mariés, qui ont eu des enfants et qui nous ont ramené leurs enfants. C'est magnifique ça. Ouais, tout à fait. Et si je me trompe pas, Ronde Mignotte, ils ont leur musique. Oui. Ah, une musique qui est à vous. Moi, j'adore et j'avoue sincèrement. Oui. Quelle hymne de l'association, tout à fait. Et que d'ailleurs. Ça tombe bien. C'est à l'antenne et c'est public, mais c'est comme ça que j'aime les choses. D'ailleurs, faudra nous la renvoyer parce qu'effectivement, fut un temps, on l'avait sur un CD et là, j'aimerais bien l'avoir en MP3 si c'était possible. Je suis sûre qu'il y a des petits jeunes là dans votre coin. Il faut que je voie comment on peut faire pour vous. Vous avez plein de petits jeunes autour de vous et moi, je sais que oui. Et donc, vous voyez ça et vous m'envoyez ça en MP3 pour mettre dans la base de données ici de la radio. Ça me ferait énormément plaisir. Ça marche. Écoutez, on va voir ça. Et maintenant, parlons de samedi prochain, parce qu'on s'y retrouve. Samedi prochain, oui. Alors, on est heureux, très heureux pour l'invitation que vous nous avez faite. Ça va nous permettre un peu de nous remettre un peu sur les rails, parce que nous, ça fait longtemps que, voilà. Malheureusement, à cause du Covid, c'est des années blanches. Mmh. Plus de spectacles, plus d'entraînement. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, la soirée risque d'être joyeuse. Riche en émotions. C'est d'ailleurs d'âge rouge. Parce que l'âge rouge, c'est des fêtes, c'est tout le monde danse, tout le monde chante, donc au contraire. Donc nous, on sera là, bien évidemment, avec nos chanteurs, nos danseurs, mais il ne faut pas oublier qu'âge rouge, c'est ouvert au public. Donc les personnes qui seront sur place, évidemment, pourront bien évidemment danser avec nous. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Et c'est vrai que vous venez de dire à l'instant que vous êtes restés comme nous tous rangés dans un petit coin. Ce Covid nous a un petit peu mis au placard. Tout à fait. Notre souhait, justement, c'était faire différemment cette reprise et ne pas commencer tout seul. Voilà, c'était notre souhait. C'était le conseil d'administration, quand on s'est réuni, on s'est dit pas seul. Il faut qu'ils viennent avec nous, quitte à ce que ce soit, parce qu'une représentation, c'est pas possible dans une salle pour qu'on puisse passer le bal, le chanteur et la présentation. Alors on s'est dit, Rouge-Gauche va les faire venir. Et on va commencer, ça sera du fouillis, ça sera un peu de tout le monde, mais c'est ça qu'on a besoin, c'est de se retrouver avec vous tous et nous tous, et voilà, un petit mélange de tout ce petit monde pour faire qu'on puisse démarrer, même si c'est ce jour-là qu'on va faire notre première entrée, parce que justement, j'avais le groupe juste avant vous qui me disait, ouais, mais nous ne tivemos ensaio, j'ai tous, non, franchement, nous ensaio, je vais essayer de se dire, c'est nous tous et ensemble. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, page rouge, il n'y a pas besoin d'ensaio. Tout page à fait. Page rouge, c'est comme ça, ça se fait sur le tas. Voilà, et c'est ça qu'on veut transmettre à ceux qui ne connaissent pas, parce que nous du Nord, je fais partie aussi du coin de Viana do Castelo, c'est quelque chose qui fait partie de mes vacances au Portugal, et je vois certains de mes collègues qui ne connaissent pas du tout. Quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit est-ce rouge, mais que estás a falar, se deixa lá que eu vou te explicar, mas não te vou explicar em papel, vou te explicar em live, vai ser todos juntos, que assim vais saber o que é. E agora é para os nossos ouvintes igual, para aquele que não sabe, anda, junta-te a nós no dia 6 e vais ver o que os minhotos e a Ronda vão nos apresentar e vão nos ensinar, porque nós também, eu tenho uns pezinhos, mas não sei lá muito, mas vão nos ensinar a dançar juntos uns com os outros, não se vê, nem que não saibas dançar, ninguém vê nada, não é? Exactement, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve donc le 6. Merci à vous aussi d'avoir répondu présent et de nous accompagner dans notre petite folie de démarrer et pas démarrer seul. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. On se retrouve donc le 6 à partir de 20h30 à la salle de Montition, tous ensemble. Tous ensemble, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. À samedi. À samedi, au revoir. Merci, au revoir. E continuamos nós, claro que nós continuamos na nossa música, calou? Na nossa música, claro que sim. Estavam uns albatrozes aqui por trás, mas vêm já. E não se esqueçam então, um mês mais vou-vos falar desta noitada, claro que é o após-Covid. Infelizmente ele ainda cá está, e impede certas coisas, mas não deve impedir tudo. Não deve impedir que a alegria dos nossos corações se apague. E é isso o mais importante. É o que eu digo muitas vezes, há que ser feliz, mas também fazer os outros felizes. Porque é importante nos encontrarmos. Nós, sem vocês, não somos nada. E juntos, muito melhor. Juntos, cada qual no seu cantinho, e dançar uma rusga de bracinhos levantados, temos um metro de distância e podemos. A nós de saber viver com, como se diz em francês, apprendre à vivre avec, car il fera partie de notre vie, malheureusement. Donc, soyons vigilants, mais soyons prêts à démarrer. Un petit test PCR ou la vaccination vous sera demandé. On est là. On aura la possibilité de dégustation et de manger sur place, parce que nos deux cuisiniers, aussi bien Manuel que Fernanda, seront là pour umas boas bifanas, claro que sim, a bifana à maneira, claro, dá para mesmo para rascar a panela no fundo, mas vai dar, claro que sim. Vamos ter muitas coisinhas para vocês provarem e passarmos um momento juntinhos. Também queria dar um beijinho muito especial ao Helder, o Helder que nos oferece um café excepcional, e um muito obrigada a da Speciality Café, que vai estar connosco presente e onde vos vai apresentar um café de excepção. Isso tudo junto vai dar uma festa excepcional, então não se esqueçam de marcar presença naquele dia na sala de Montição a São João de Belém, todos juntos. Música. Saudações a toda a gente, por aqui vou começar. Saudações a toda a gente, por aqui vou começar. Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. Nossa Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. C'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements,

demais ficar. Chegou a minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor eu peço, que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Podem me ouvir cantar, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. No meu coração, em qualquer canção que você canta, aqueles que estavam à espera da pausa musical. A pausa musical mudou de horário e vocês vão encontrá-la quinta-feira a partir das 18 às 20. Porque assim, por razões de profissionais, infelizmente não pode continuar este programa das 12 às 14, mas vocês podem a encontrar então na quinta-feira das 18 às 20, onde o programa Pausa Musical vai vir então a alimentar esta página da quinta-feira. Também um novo programa vai surgir também e que vai ser na quarta-feira das 19h30 às 21h, Latino. C'est de la musique latino-espagnole. C'est Cristina qui sera aux commandes. Un grand merci à Cristina, cette nouvelle animatrice qui nous présentera donc la musique espagnole et latino. Et un grand merci à elle. Et écoutez-la, 19h30, 21h, elle sera aux commandes. Et toutes les autres, vous les retrouverez. Je vais pas. Bon, ben allez, pourquoi pas. Francky, tous les matins, de 7h à 9h. On va faire une petite promo à tous nos artistes. Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu là encore. Donc comme ça, je vais pouvoir parler de tous nos artistes. Et oui, on peut leur faire une petite promo. Francky, tous les matins de 7h à 9h. Le lundi matin, de 9h à 12h, vous trouvez Jean-Pierre avec son vert matin. Le mardi matin, de 9h à 12h, en général Lionel. Comme Lionel est absent en ce moment, c'est Lorenzo qui prend la relève. Le mercredi, Portugal in Fest avec Victor. Le jeudi matin, Vance de Portugal avec Virgemiro. Le vendredi matin, Fin Semana Porte con Lorenzo. Le samedi matin, Portugal no Coração avec Christine. Donc, pause musicale s'arrête. Ce créneau est ouvert et est libre. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, on devient animateur. Et oui, facilement. Avec une petite formation en interne, et vous devenez animateur. Tu aimes parler, tu aimes la musique, tu as des passions à nous transmettre, à leur transmettre. Donc, n'hésite pas à prendre ce petit créneau, 12h, 14h. Il était bien sympathique. Général Aberte avec Carl de 14 à 16h et puis nos amis les Espagnols, Rolien et Luis, Noche Flamenca. Dimanche matin, Cantar do Gaulo avec Monsieur Fortes ou Mathieu. Le téléphone sonne, Lionel, Katia et Jérôme. Et l'après-midi, aujourd'hui, c'est l'accordéon musette. Nicolas a repris donc ce créneau. Un grand merci à Nicolas qui a repris le accordéon musette. Les dimanches après-midi, de 13h30 à 16h. Les après-midi, donc, nous avons On The Rock avec Manu de 19h30 à 21h30. Par la suite, Rémi avec la rédaction du sport. Le mardi après-midi, de 13h30 à 17h, Nicolas avec Music Dance. Nous avons le mardi soir de 19h30 à 21h, Electric Shock avec Christophe. Le mercredi de 14 à 16, Musique de Gloria. De 18h à 19h30, Traditionnel avec Violette. Le jeudi après-midi, Groove Tropical avec Chantal. De 15 à 17 et de 18 à 20, donc pause musicale avec Sylvia. Le vendredi, Est-ce comme souvenir avec Nicolas, de 13h30 à 16h, de 17 à 19, Manu avec Descoberta, par la suite 19h-22h, Mavrika avec Albino. Et tout est là, quelques créneaux de livres, donc n'oubliez pas de venir animateur radio. Bien, c'est vrai. Por vezes estás em casa a pensar em coisas tristes, em coisas más, em coisas... A rádio ajuda, é uma boa terapia, claro que sim. Uma formação, uma paixão, claro que é a música que alegra os nossos corações. Beijo grande, desta vez vou embora. Tchau! Te agradeço, mãe.